Senhor. Sempre cantando, oh, com muito amor. Ter liberdade é viver na luz. Felicidade é só em Jesus. Vamos unir os corações. Abra um sorriso. Vem aqui, me dê a mão. Oh, não esqueça. Mesmo na luta, tenho prazer. Me dá coragem, muito poder. Deus nunca perde, é vencedor. E a luz divina pra mim raiou. Vamos unir os corações. Abra um sorriso. Vem aqui me ter a mão. Ele agora é todo.